superstições são falsas proteções. Amuletos ludibriam corações, apetrechos petrificam orações, aquisições de falsas sensações. Nesse mundo moderno com atitude primata, mesma mão que acolhe segura arma que mata. Os olhos que choram também simulam a farsa, os lábios que rezam também produzem desgraça. O que nos faz santificado é viver a fé em atitudes de fato, é saber abraçar quem foi desprezado, conseguir ficar sóbrio no mundo embriagado. Eu sei que sou capaz, eu vivo sem ter medo de perder a paz, prossigo leve e livre sem ficar pra trás. Se eu posso, você pode, tamo junto, então vai, vai, feel sanctified. Alienação, para de ilusão, estátuas são só simbolização. Sei que é pretensão, mas religião, se for tradição, é só repetição. Santificação não é ritual, é ser diferente onde tudo é igual. Sai dessa brisa, muda a rotina, não é o fim da pista. Se levanta e insista, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Sente o amor no olhar, liberdade pra cantar, sem rancor, sem parar. Humildade pra chegar, vem se santificar, tudo vai mudar. Inocentado de qualquer acusação, passando pelo vale, voando na contramão. Sou liberto e livre, e vou vivendo em paz. I feel sanctified.